No início houve uma ideia de unir um grupo de pessoas extraordinárias para ver se juntas elas conseguiriam ser algo mais, para que juntas elas pudessem lutar as batalhas que ninguém mais poderia lutar. Eu chamei essa ideia de Iniciativa Postergadores. Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago, vulgo James, e você está ouvindo o episódio piloto do Postergadores. Nesse programa de hoje eu tentarei resumir um pouco do que eu tenho planejado para este novo projeto que eu estou iniciando. E o xerife me falou, a tua alma está encomendada. Seguinte, a minha ideia é de não focar em um tema específico, mas sim de abordar tudo que eu e meus colegas estiverem dispostos a fazer. Então você ouvirá por aqui a gente falando sobre música, comida, séries, TV, filme, artes, situações do cotidiano, da faculdade, histórias pessoais, enfim, o céu é o limite. Mas primeiro, antes de mergulharmos de cabeça nesse fuzuê louco de emoções, eu queria que você, minha querida, ou meu querido, minha estimada, ou meu estimado ouvinte, conhecesse um pouco melhor nossos participantes, por que não? E que maneira melhor de fazer isso do que não respondendo a 16 perguntas? Girl, you'll be a woman soon. Seu nome e nick no programa. Meu nome é Isca. Meu nome é Eduardo e meu nickname vai ser Baconzitos. Fabinho mesmo. Meu nome é Laerte Aquila Vitoriano Cardoso. Meu nick no programa é Mosquito. Meu nome é Letícia e o meu nick é Lele. Thiago Vugo James. Ah, eu sou a Mariana, mas pode me chamar de Mari. Meu nome é Peterson. Wellington. Meu nome é Stephanie, meu nick é Sdrev. Eu não consegui pensar no nick, então fica Paula. Sua idade. Eu tenho 19 anos. Eu tenho 24 anos. 21. Minha idade, 19 anos, caminhando aos 20. Eu tenho 20 anos. 22, caminhando já para os 23. Eu tenho 19 anos. Eu, no momento, tenho 22 anos. Eu já sou tiozão, 30. 20 anos. 23 anos. Uma cidade que já visitou e uma que planeja visitar. Eu já visitei Olinda e eu planejo visitar Ushuaia, não sei falar. Eu já visitei Gramado, mas eu planejo visitar Nova York. Dublin. Uma cidade que já visitei. Eu visitei Paraty, que é perto do Rio de Janeiro. Foi o lugar mais longe que eu fui na minha vida. E eu planejo visitar Jalapão ou Ushuaia. Na verdade, é Ushuaia mesmo, que fica lá na Argentina. Cidade considerada o fim do mundo. Há uma que eu visitei, que faz muito tempo que eu não vou pra lá, é Campos do Jordão. Eu gosto muito do clima de lá e é muito legal ir pra lá. E que visitaria de novo, ou que eu gostaria de visitar. Ah, eu acho que eu voltaria pra Campos do Jordão, ou iria pro Sul. Gramado, Canela, é bem legal também. Eu já visitei Mazatlán, no estado de Sinaloa, lá no México. E uma cidade que eu gostaria de conhecer é Toronto, lá no Canadá. Cara, uma cidade que eu já visitei e que eu amo de paixão é Ouro Preto, que eu achei um lugar sensacional e lindo e ele é todo histórico e deu vontade de eu, sei lá, de morar lá pra sempre, sabe? Ah, é muito lindo. Eu queria muito visitar Moscou, lógico. Tem muitos lugares que eu queria ir, mano. Em específico, acho que Paris, cara. Poxa, eu queria conhecer a Grécia, cara. Emícida. Já visitei Ubatuba e gostaria de visitar Chichen Itza. Florianópolis e São Petersburgo, pra puxar o saco da Rússia, né? Uma música. Uma música? Eu tenho muitas. Uma música que eu estou ouvindo pra caramba agora é Pinball Wizard, do The Who. Se o Mundo Acabar, do Rashid. Uma música? Te adianto, não tem coragem que vem. Porque essa música é boa e é descalente. Não tem, assim, uma música, assim, favorita. Eu tô sempre trocando, mas o que eu tô mais escutando no momento é Papa Ute, do Stromae. Eu não sei falar o nome dele, é francês, mas é o que canta a Lorde. Stromae, sei lá. Uma música que eu gosto muito, que eu tô ouvindo bastante recentemente, é Dreaming, do System of a Down. Eu vou de Body and Soul, na versão da Billie Holiday, porque, puta, mano, essa música me faz chorar e tal. Tá, ela não me faz chorar, mas ela... não mais, pelo menos. Mas, eu acho ela muito linda e a Billie canta com uma... sabe, com um vozeirão maravilhoso. Eu acho ela tão... tudo arrepiada só de lembrar. Sei lá, cara. Losing My Religion, do Rihanna. É uma música legal. O Tempo Não Para, Azuso. Uma das músicas que eu estou mais ouvindo no momento é... Too Good A Goodbyes, do Sam Smith. É All Star, do Nando Reis. Se pudesse ser alguém por 24 horas, quem você seria? Olha, eu não sei explicar. Eu acho que eu seria o Obama, mas quando ele era presidente, uma vez só. Pra ver como é que é, sabe, ser presidente. E, tipo, ele era foda. Mentira! Eu seria aquele cara que foi pra Lua, que eu esqueci o nome dele agora, mas eu seria ele. Eu seria muito ele. Eu seria... seria o John Cena. Eu acho que eu seria, sei lá, Leonardo DiCaprio, porque ele é foda. E... queria ser atuar que nem ele e ter a fama dele. É muito difícil escolher alguém, mas eu vou escolher a Glória Maria, porque ela viaja bastante. E mesmo que ela esteja exercendo a profissão dela, né? Ela tá se divertindo também, então acho que seria ela por um dia. Ah, eu não sei quem eu seria. Eu acho que eu gostaria de viver um pouco na pele... Nossa, esse é realmente difícil. Eu pensei várias opções, mas eu não cheguei à conclusão... de nenhuma. Porque eu gosto de viver na minha pele, sabe? Se eu pudesse viver na minha pele e me encontrar com, sei lá, o Freud, eu super faria isso. O Bruce Wayne, cara. Porra! Porra, velho. Pode ser o mesmo, pode ser o mesmo. Bruce Wayne, claro. Tem que ser da vida real, gente. Ah, tem que ser da vida real? O Didi Mocó. Sei lá, o... da vida real, porra. Ronaldinho. Eu seria por 24 horas a Lady Gaga. Alguém famoso, e aí eu ia ter 24 horas pra me irritar com a fama e dar valor pra minha vida de anônima. E antes de voltar, eu depositaria alguma graninha na minha conta, né? Sua comida favorita? Eu acho que a comida minha favorita é uma coisa que minha mãe faz, que é especial, que só ela sabe fazer, que é brócolis com queijo e com creme de cebola. Eu acho que é... não, não sei. Sei lá, tipo, eu acho que seria essa, mas também tem batata frita e purê de batata. Mano, purê de batata, todo mundo gosta de purê de batata. Tá, eu vou colocar... bom, eu gosto pra caramba de peixe, então... filé de peixe. Arroz, feijão e ovo com farofa e um pouquinho de limão. É muito difícil dizer, mas eu acho que a comida é japonesa mesmo. Fica ali no temaki, no sashimi, sushi. E comidas japonesas em geral são as que mais me agradam. Eu gosto da lasanha da minha mãe, mas tem que ser a dela. É, não é minha favorita, mas uma que eu gosto muito é ceviche de camarão. Ai, risoto. Qualquer risoto. Amo risoto, muito. Risoto de funghi, risoto de limão, adoro. Pizza? Ah, sei lá, strogonoff. Creme de milho. Batata. De qualquer forma. Um livro. Olha, eu posso falar dois? Porque assim, tem dois livros que marcaram amizades da minha vida. Um deles foram As Vantagens de Ser Invisível. E teve outro, quer dizer, teve vários. Mas teve outro que foi Sussurro, esse é meio besta. E tipo, a série Hush Hush, mas tipo, quando eu era menor eu achava tipo, caralho. Mas tipo, acho que o que marcou mesmo foi o As Vantagens de Ser Invisível. Assuntos do Arte na Guerra. Acho que é a coletânea do Dan Brown, cara. Eu não tenho um favorito dele, porque todos são foda. Pô, o livro que eu tô lendo no momento e tô lendo eternamente, porque tem muita informação e não consigo terminar, ele é Sapiens, do Hariri. E é um livro muito bom, que ele conta toda a história da humanidade, desde os tempos que são só teoria pra gente, até os estipular um futuro pra humanidade. Ah, um livro também é muito difícil escolher, mas eu gosto muito da série Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. E dos livros que eu mais gosto, assim, que eu gosto de tudo, não tem nada que eu ache chato, que eu ache, tipo, ai, nada a ver, porque geralmente tem algumas coisinhas. É Cidade de Vidro, é muito bom. Qual que é um do Rick Riordan? Eu acho que eu vou de 1Q84, do Haruki Murakami, porque é uma trilogia, na verdade, mas... tenho uma coletânea. E eu acho muito bom, muito Murakami é meio amo, odeia, mas eu achei muito bom de ler, sabe? Muito gostoso de ler. A história é muito doida e é literatura contemporânea, que eu acho que a gente não dá tanto valor assim, sabe? Quanto merece. Então vamos valorizar os autores contemporâneos aí. Silmarillion. Eu roubo. Maze Runner, A Prova de Fogo. Harry Potter e O Cálice de Fogo, porque eu amo Harry Potter desde criança. Foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler e eu amo Cálice de Fogo. Um podcast. Eu não sei podcast, eu não falo, mas eu diria Laerson aqui. Mentira, eu diria James, que é você, eu não sei o seu treco, mas eu sei que é James. Eu amo Xadrez Verbal. Pelada na Net. Gosto muito de um podcast que chama Meia Hora Sozinho. Tem um tema muito da hora no podcast dele, que ele fala sobre assuntos aleatórios durante o podcast. Então, tipo, ele começa do, sei lá, do ursinho Poo ao rato que toma banho lá, sabe, no meio. Então, tipo, eu acho muito da hora. Tipo, ele vai devagando e ele consegue conectar os temas, assim. Eu não escuto outro, senão Postergadores. E eu não fui paga pra dizer isso. Claro, poderia ser outro, senão o Podcrastinadores. Ai, eu cresci ouvindo Nerdcast, do Jovem Nerd e tal. Atualmente, eu gosto do Papo Torto, já ouvi alguns, que é do PC Siqueira, com outros caras que eu não me lembro o nome. E tem o podcast do Christian Dunker, que é sobre psicanálise, e eu acho muito bom, então... são esses que eu ouço mais. Jovem Nerd. E Matando Robôs Gigantes, mas eu gosto mais do Jovem Nerd. Cinema com Rapadura. Ou Rapadura Cast. Tô ouvindo muito aqui, ó. Todo dia, Mundo Freak. Eu gosto muito do nome do livro. Um filme. Eu não sei um filme. Um filme? Não sei. O Poderoso Chefão, trilogia. 8 Mile, do Eminem. O filme que eu gosto muito é Baby Driver, olha, eu falei tudo errado, Baby Driver. Que é um filme muito da hora, que ele é muito bem feitinho. As músicas... sincronizados com as ações no filme. Eu acho muito bom. E a história em si, nossa, é muito daorinha também. Gostosinho de ver demais. Um filme que eu amo muito, muito de paixão é A Proposta. Eu não canso de ver. É a melhor comédia romântica que existe. Eu adoro a Sandra Bullock. Eu amo Ryan Reynolds. É simplesmente perfeito. Scott Pilgrim versus o Mundo. Pra filme, eu escolho Hereditário. Que foi o filme de 2018 que eu mais amei, eu acho. Nossa, que é... Eu achei sensacional. Tudo, sabe? Cada mínimo detalhe faz sentido dentro do filme, na minha opinião. Desde a trilha sonora, a fotografia é incrível. Os atores são muito bons. E é um filme injustiçado, então... Em pé do concretoca. Forrest Gump. Um filme que é o meu filme do momento. Alex Strangelove. Essa é meio impossível não falar Rei Leão. Instrumento que toca e ou que gostaria de tocar? Olha, eu toco uma viola. Mentira, não toco violão. Mas eu gostaria de tocar harpa. Eu acho muito legal tocar harpa. Eu acho muito sincero. Acho muito legal. De verdade. Eu não toco nenhum instrumento. Gostaria de tocar guitarra ou bateria. Guitarra ou piano. Um instrumento que eu toco é guitarra. Famosa guitarra que todo mundo toca, mas eu acho muito gostoso tocar. Violão também gosto muito de tocar. E um instrumento que eu gostaria muito de tocar é bateria, velho. Bateria é... Nossa, eu acho que é o que eu mais tenho vontade, assim. Eu toco... Tocava violino faz um tempinho, tô bem enferrujada. E eu gostaria de tocar harpa, só que devo doer muito, muito o braço. Então, ou harpa ou violoncelo é bem legal também. Eu toco bateria e eu gostaria de tocar baixo. Bom, eu toco violoncelo, já toquei um pouco de piano, mas atualmente tô meio parada, tanto com piano eu já parei de tocar faz tempo. Mas se eu pudesse voltar a tocar, eu gostaria. Cara, eu gostaria de tocar violoncelo. Contra baixo e queria tocar sax. Sei tocar violão. Faltou isso, né? Não toco nenhum instrumento e gostaria muito de tocar piano. Eu acho que flauta eu gostaria de aprender a tocar, porque eu acho que o som é bem delicado e fofinho. Sua cor favorita? Minha cor favorita é nada. Mentira, ó. Eu gosto de amarelo, verde e preto. E vermelho também. Mas não nessa ordem. Não sei a ordem. Eu só gosto delas. Verde. Preto e branco. Minha cor favorita... Preto. Emo cor, caralho. No momento é rosa, mas é só porque é meu cabelo. Mas eu gosto muito, muito de roxo, é uma cor que eu não deixo de gostar. Porque às vezes tem, tipo, época assim, eu gosto mais do preto, essa época, né? Mas roxo eu sempre gosto. Ah, vermelho. Atualmente eu tô muito numa vibe de cores tipo laranja, marrom, essas cores outonais, então... Preto. Que não é... Enfim, preto. Razões óbvias. Verde. Minha cor favorita? Eu diria marrom. Amarelo. Um esporte. Cara, sei lá, velho, GRD existe, ginástica rítmica, eu acho legal. E eu acho legal também aquele negócio de natação que é todo mundo junto, como é que é o nome? Nada sincronizado, é esse mesmo. Eu acho legal também, gosto. Futebol e beisebol. Cara, futebol. Nós gostamos muito de jogar handball. Eu jogava no time da escola. Ele é muito bom treinar sempre, todo sexto. É, eu gosto muito de assistir patinação no gelo, ginástica rítmica. Quadribol. Patinação no gelo. Acho lindo. Nunca perco. Eu vou fugir do clichê. É futebol, mas eu vou pra futebol americano. Cara, eu gosto muito de basquete. Foda do futebol, entendeu? Beisebol. Rugby. Uma frase. Putz, cara. Eu acho que seria Teenage Jedi, mas também tem uma que eu gosto muito do Vanguard, que é... Dá coragem à hesitação, uma que te treme as mãos. E também tem uma do Los Hermanos, que, tipo, essa só desfaça do fone aqui, é que eu quero tatuar na vida, que é... Se eu sou quem eu escolhi ser, aceita a condição. Aí eu acho maravilhosa. A farofa ainda vai salvar o mundo. Acho que é uma frase que vai definir meu futuro, que é a parte de uma música do Rashid também que ele fala. Deixei minha vida e meus irmãos pra trás. Esse fardo pesa, né? Só que a saudade pesa muito mais. Esse é meu caminho ninja, tô certo. Naruto Uzumaki. Faz muito de Naruto, então vai ser essa mesmo. É uma frase que... Nossa, ela tá sempre na minha cabeça. Eu nem pesquisei agora. É do livro que eu falei, Cidade de Vidro. E quem fala ela é o Simon e é meu personagem favorito. Adoro ele. E ele diz pra Clary, né? As pessoas não nascem boas ou ruins. Talvez nasçam com tendências a um caminho ou outro. Mas é a maneira como se vive a vida que importa. E as pessoas que conhecemos. Gosto muito dessa frase. Eu acho que... O mundo aqui se silencia. Tem uma frase que é meio longa de um livro que se chama As Brasas, do autor húngaro Sándor Márai. Ela não é, sabe, super reflexiva e umas coisas assim, mas eu acho que o jeito que ela descreve uma das personagens é muito fofo, então vou lê-lo aqui, abre aspas e tal. Demonstrava interesse por tudo, homens e bichos, astros e livros, sem por isso se dar ares de superioridade, sem posar de intelectual. Mas ao contrário, se aproximando de tudo que a vida nos oferece com a exultante serenidade de quem se sente em casa no mundo. Cara, esse se sentir em casa no mundo, eu achei o máximo. É uma frase relativamente simples, mas eu achei muito boa, porque eu queria muito ser essa pessoa, sinceramente. Uma frase que infelizmente se tornou clichê, mas é uma frase, coisa mais icônica pra mim, assim. Eu tenho um sonho, Martin Luther King. Se o mundo é mesmo parecido com o que eu vejo, eu prefiro acreditar no mundo do meu jeito. YOLO. É a minha frase, eu só uso essa. É, infelicidade é questão de prefixo, do Guimarães Rosa. Qual superpoder você gostaria de ter e por quê? O superpoder que eu gostaria de ter, eu acho que ler mentes. Eu acho que eu gostaria de ler mentes. Eu gostaria de poder me teletransportar. Eu gostaria de me teletransportar porque você elimina todas as chances de... O poder de voar fica inútil se você pode se teletransportar. Porque eu posso me teletransportar pro alto e voar. Aí na hora que eu estiver caindo, eu me teletransporto de novo e fico me teletransportando eternamente. Eu poderia entrar e sair de um banco com dinheiro. Eu poderia entrar e comer o que eu quisesse numa lanchonete e sair fora. Eu seria livre. Acho que o teletransporte faria com que as pessoas fizessem exatamente o que elas quiserem. Porque não haveria limites. Não tem como você prender uma pessoa que se teletransporta. Cara, acho que o superpoder que eu queria ter... Seria ficar invisível, mano. Ou voar. Porque se eu ficasse invisível, ninguém ia me ver, tá ligado? Mas aí entra em questão, assim, porque você só faz coisa boa se todo mundo tá te vendo. É a questão da rede social também. Você só posta coisas boas. Mas o que é você realmente, ninguém consegue ver. Se você é uma pessoa ruim e posta só coisas boas, vão acreditar numa utopia que é sua, tá ligado? Acho que você tem que ser bom quando todo mundo não tá te vendo. Isso é o principal que você precisa ser. Olha, eu acho que eu ia gostar de ter o superpoder de dar paz mundial. Mentira. Sei lá, voar. Porque voar deve ser da hora e... Porra, imagina a liberdade. Imagina, tipo um pássaro, assim. Se poder voar, sabe? Não pega trânsito e tal. Eu gostaria de ser muito, muito, muito inteligente, assim, sabe? Usar 100% do meu cérebro. E aí, mano, com inteligência você pode fazer o que você quiser, sabe? Você quer voar... Queria uma roupa pra voar, seja o Tony Stark. Olha, eu acho que dois. Primeiro seria teleporte, que eu não quero chegar atrasado. E economizar muito com combustível e gastos com transporte público e todo tipo de coisa. Primeiramente, estalaria os dedos e estaria na onde eu precisaria estar no momento exato. E o segundo seria, acho que nunca dormir. Eu teria mais tempo pra fazer as coisas. Eu queria ter o poder da invisibilidade pra poder me infiltrar nos lugares e numas festas, assim, de bico, sabe? Ah, eu acho legal ser invisível às vezes. São tantos. Visão raio laser, sei lá. Eu pensei em vários poderes, mas tem dois que eu gostaria de ter. Um seria invisibilidade, porque é legal, tipo, você pode se esconder em qualquer lugar. Isso é bacana. serve pra fugir de vários rolês. E poder de ter clones. Você pode, tipo, mandar seu clone fazer as coisas pra você. Isso seria muito excelente, velho. Teletransporte, porque eu sou muito preguiçosa e adoro teletransporte. E fora que se o teletransporte pudesse alcançar outros países, ia ser bem legal. Qual a sua ocupação? Minha ocupação é estagiária da CT. Trabalho fazendo desenhos, mas é da CT, sabe? Tipo, eu fico colocando um post, não é nada demais, não. Eu, no momento, estou desempregado, mas eu estou estudando direito. Agora eu só estou trabalhando mesmo no escritório lá da oficina do meu pai. E estudo por conta própria em casa, em inglês mesmo. Qual a minha ocupação no momento? Eu quero virar biólogo. Pô, biologia na veia. Mas eu tava fazendo engenharia elétrica, então nada a ver. Dá pra ver que eu tô meio perdido assim, mas eu acho que biologia é o que eu quero fazer e é isso. É, eu sou estudante no momento e eu estudo viticultura e enologia. Descubram o que é isso. Eu atualmente estou cursando letras russas. E, bom, tô trabalhando com edição de áudio e vídeo. Se alguém tiver interessado aí, é nóis. Só me mandar um inbox. Meu contato tá aí na descrição que eu edito teu áudio ou vídeo. Muito prazer. Gostaria de ser escritora, mas é isso. Eu atualmente sou estudante, estudo português e russo. Eu sou garçom. Eu já estudei como gestor de produção industrial, como gestor empresarial, como gestor de turismo. Não terminei nenhuma das três e estou para fazer publicidade e propaganda. Músico. Sou programadora. Não tô trampando ainda. Preciso de jobs. Manda jobs! Ocupação, por enquanto, só letras, português e russo. E por último, mas não menos importante, qual o seu sonho? O meu sonho é, tipo, fazer um mochilão bem grande. E um outro sonho também que eu tenho é, tipo, ou ir pra, tipo, sei lá, África, um lugar que, tipo, precisa de trabalho voluntário. Ou ir pra Amazônia, tipo, dar aula pra índio de artes, história, uma coisa assim. Isto é o tipo de coisa a longo prazo. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Meu sonho é me tornar jogador e ajudar minha família e todo mundo que me ajudou também, né? Meu sonho é virar o presidente da Vila da Folha, mentira. Meu sonho é viajar muito pelos países aí, conhecer o mundo, tudo. Ah, é um sonho, é difícil dizer, porque eu não planejo muitas coisas, sabe? Porque às vezes quando a gente planeja, a gente cai de cara no chão, porque nunca sai como a gente quer. Então eu acho que uma coisa que eu desejo, talvez não possa cumprir, mas eu desejo, é viajar pelo mundo, viajar bastante. Eu acho que trabalhar com algo que eu realmente gosto. Tenho muito luxo, mas confortavelmente bem, cercado de pessoas que eu gosto e admiro. Esse seria o ideal. Eu queria viajar muito, ser escritora e morar num chalé algum período da minha vida. Quero ter uma carreira boa, uma vida feliz e saudável. Cara, meu sonho é ser feliz, ter uma família, tá ligado? Viajar e... É um sonho que eu não vou poder realizar, assim, ter conhecido o Freddie Mercury, ter ido assistir um show do Queen. Esse ele é muita pretensão, né? Do Queen original, né? É, ter ido assistir o show do Queen original. Apesar de o Queen atual, cara, eu achei assim... Você acha legal? Porra, eu achei ele não imita o Freddie Mercury, então pra mim já tá bom. Meu sonho é poder conseguir fazer várias pessoas felizes. E o meu sonho é que as pessoas parem de ver os animais e outros seres como inferiores e aprendam a respeitá-los mais. E aí? Curtiu as respostas? Já tem seu integrante favorito? Diga para a gente, deixe um comentário na plataforma que vocês estão nos ouvindo ou mande um e-mail para postergadores@gmail.com ou entre em contato com a gente através de nossas redes sociais, como está na descrição. E antes de acabar o episódio, eu queria deixar alguns recados finais. Primeiro, que eu tenho planejado inicialmente lançar episódios a cada 7 dias, né, semanalmente, para no futuro, que eu não sei quando é exatamente, lançá-los quinzenalmente. Segundo, que as coisas saíram um pouco dos meus planos. A minha ideia era de lançar o podcast no começo de janeiro, no tardar meados de janeiro. Mas por alguns motivos pessoais eu tive que deixar para fevereiro, tanto que vocês estão ouvindo esse podcast no dia 1º de fevereiro, não é mesmo? Por isso, vão ter alguns programas que eu já tinha adiantado, né, eu gravei ano passado, que vão estar algo datados. Mas, ainda que eles estejam um pouco fora da validade, eu digo isso com aspas no ar, vale muito a pena de se ouvir. O papo ficou muito bom, a edição ficou supimpa, então vale muito a pena ouvir. Eu peço encarecidamente que você deixe de lado um tanto quanto essa questão da data, né? Por exemplo, expectativa de filme 2019. A gente fala dos 7 filmes que saíram em janeiro, e bom, eles já estrearam, né? A gente tem um parecer nosso antes de ter ido ao cinema, mas mesmo assim é legal de ter essa noção do antes e depois, né? Isso é, antes da gente ter ido ver os filmes e depois. É, alguns outros programas vão estar mais ou menos nessa pegada, a gente já pode ter mudado de opinião com relação a algumas coisas, mas eu acho que vale mais a pena ter essa visão que eu já passei anteriormente. Eu já me alonguei demais nesse acabamento final, eu acho que isso ficou um pouco redundante, mas enfim, espero que você nos acompanhe em 2019 e que curta bastante os programas. Esperamos sempre melhorar e trazer coisas melhores, com mais projetos e tudo que é de bom e bacanucho nesse mundo. É isso. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui e até semana que vem. Adeus!